Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais e nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa que nos dá muito prazer. No programa de hoje teremos o Grandes Encontros, teremos também o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, trazendo mais uma dica de nutrição, como sempre, para você e para nós todos. E esta semana vamos falar da Páscoa e de coisas que envolvem a Páscoa, como, por exemplo, o chocolate. Além, obviamente, daquele repertório que nós já conhecemos tradicionalmente, que nos fazem relembrar de grandes momentos de nossas vidas, grandes momentos da música popular brasileira. E o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro desta semana com Cartola, cantando dele, Bem Feito. Contaram que ela vive cantando, lamentando o tempo perdido que comigo passou. Vim saber de tanta coisa, confesso, chorei magoado. Eu fui culpado de ter terminado tão cedo nosso grande amor. Hoje procurei, mas foi tudo em vão. Com um leve sorriso nos lábios, respondeu-me não. Foi bem feito, eu bem sei, e mereço esse castigo. Ainda é pouco que tenho por ela sofrido. Eu fiz mil promessas de joelho, jurei, e jamais brigaria. A cada palavra lhe passiva e fria, notei, não me dava menor atenção. E o meu coração batendo acelerado, de segundo a segundo, caindo no abismo. E ela com um leve sorriso nos lábios, talvez criticasse todo o meu cinismo. Ontem me contaram que ela vive cantando, lamentando o tempo perdido que comigo passou. Vim saber de tanta coisa, confesso, chorei magoado. Eu fui culpado de ter terminado tão cedo nosso grande amor. Hoje procurei, mas foi tudo em vão. Com um leve sorriso nos lábios, respondeu-me não. Foi bem feito, eu bem sei, que mereço esse castigo. Ainda é pouco que tenho por ela sofrido. Ainda é pouco que tenho por ela sofrido. Ouvimos com Cartola dele, Bem Feito, abrindo a parte musical do nosso encontro de hoje. Quero registrar que, a partir desta edição, o nosso programa Bate-Papo Musical está também, né, orgulhosamente fazendo parte

estás. No silêncio das fogueiras. Noite longe de você, onde o sol se perdeu da primavera, quem virá florescer a flor, um amor que atravessa longa espera. Juca Filho e Flávio Venturini, ouvimos com Flávio Venturini, Longa Espera. Na sequência, vamos ouvir com Preta Gil, de Ana Carolina, e Totonho Villeroy, Sinais de Fogo. Você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi e te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois. Pra não

O nosso Grandes Encontros de hoje vai focalizar o encontro de dois grandes nomes da música popular brasileira, Edu Lobo e Marília Medalha. Eles vão cantar do Edu Lobo e do Gianfrancesco Guarnieri, Memórias de Marta Saré. A casa lá na fazenda, a lua clareando a porta, deixando o brilho claro nas pedras dos degraus, cristal de lua. Pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré. Obrigatório, o jantar lá na cozinha, todo dia a mesma hora, as histórias de Dorinha. Pra dentro, Marta Saré. Partida, dor, a palmatória, a raiva, a cantiga mais sentida, um galope de cavalo, moço sirineu. Pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré. Pra dentro, Marta Saré. Pra dentro, Marta Saré. Pra dentro. Bate forte o coração, dor no peito magoado, o sorriso mais sem jeito do primeiro namorado. Pra dentro, Marta Saré. Nosso Grandes Encontros hoje focalizou o encontro entre Edu Lobo e Marília Medalha, cantando do Edu Lobo e do Gianfrancesco Guarnieri, Memórias de Marta Saré.

Elton Medeiros e Cartola, ouvimos com Vânia Carvalho, Peito Vazio. Na sequência vamos trazer um casal, na verdade, cantando separadamente. Vamos ouvir primeiro Francis Raimi dele e Si. Aliás, é uma música que ele dá uma sacaneada, inclusive no Botafogo. E na sequência vamos ouvir a Olivia Raimi, sua esposa, sua dele, obviamente, cantando do Francis Raimi e do Rui Guerra, Último Canto. E se cai neve no sertão? E se o urubu cocorocar? E se o Botafogo for campeão? E se o meu dinheiro não faltar? E se o delegado for gentil? Se tiver bife no jantar, e se o carnaval cair e abrir, e se o telefone funcionar, e se o Pantanal virar pirã, e se o pão de açúcar desmanchar, e se tiver sopa pro pião, e se o oceano incendiar, e se o Arapiraca for campeão, e se à meia-noite o sol raiar, e se meu país for um jardim, e se eu convidá-la pra dançar, e se ela ficar assim, assim, se eu lhe entregar meu coração for um quindim, e se meu amor gostar então de mim? Acender uma vela, vou só cantar o meu canto, e vou cantar da maneira mais singela, e só depois vou te esquecer. Depois vou te esquecer. Vou acender uma vela, vou só chorar o meu pranto, e vou chorar da maneira mais singela, e só depois esquecer. Quando um amor acaba em pranto, é o mesmo que alguém morrer. Vou acender essa vela que é por mim e é por ela, que é por mim, é por ela. Thank you. depois vou te esquecer e só depois vou te esquecer. Vou acender. E vou chorar da maneira mais singela. E só depois quero esquecer. Quando um amor acaba em pranto, é o mesmo que alguém morrer. Vou acender essa vela que é por mim e é por ela que é por mim e é por ela que é por mim e é por ela. Ouvimos com Francis Raime, do Francis Raime, e Si. E na sequência, com Olivia Raime, ouvimos Último Canto, do Rui Guerra e do Francis Raime. Eu não podia fechar esse programa sem falar da desencarnação de um cantor que considero, não só eu tenho certeza que muita gente, um dos melhores da atualidade, cantor de uma voz, costumamos dizer, né, aveludada, uma voz bonita, limpa, uma belíssima interpretação, que infelizmente nos deixou hoje. Foi convocado para cantar certamente lá do outro lado e se juntar a outros tantos que lá estão. Estou falando do Emílio Santiago, que, repito, desencarnou hoje, dia 20 de março de 2013, pela manhã. Vamos ouvir, então, umas falas do Emílio, um pouquinho de sua história. E uma dessas falas, ele fala, inclusive, no seu desejo de carreira, desejo, o que ele esperava ser como profissional. Eu não queria ser advogado, eu queria ser diplomata. Eu assim, mas meu Deus do céu, não existem diplomatas negros. Eu falei assim, eu queria ser diplomata, porque eu não vejo, não aparece, então eu queria ser diplomata. E fui para a faculdade, né? Naquela época não tinha cotas, viu gente? Ou você estudava ou você não passava. Branco, preto, azul, cinza, se você não estudasse, se você não passasse, bicho. Agora ele fala pra gente também, conta de sua alegria, de sua emoção, de estar prestando um depoimento pro MIS. MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Ah, é um momento muito importante para mim, eu estou muito emocionado. É a história da nossa vida, né? Assim, e passa milhões de filmes pela nossa cabeça. E aí eu convidei pessoas que têm muito a ver comigo, Fábio Cavalcante Júnior, Roberto Menescal, Sérgio Cabral, enfim, o Antônio Carlos Miguel, que é um crítico de música, enfim, quer dizer, a gente está cercado de pessoas que sempre acompanharam a nossa carreira, né, e estão me ajudando aqui a destrinchar essa história toda. Afinal de contas, são 42 anos de carreira, muita coisa aconteceu, né, e está para acontecer também, mas eu estou muito contente com esse convite do MIS para fazer esse depoimento, que isso aqui é entra para a história, né, da... É, brasileira, enfim. É uma honra para mim, estou muito contente. A Aquarela, uma série também lançada por Emílio, com 7 volumes, e diz ele ser o divisor de águas na sua história. De fato é. Realmente, se a gente pegar a discografia do Emílio, a gente vai ver identificar Emílio Santiago antes e depois dos aquarelas? Eu acho que a minha história, assim, profissionalmente falando, ela é contada antes e depois das aquarelas, né? É um marco na minha vida. Vamos ouvir agora um depoimento também do crítico musical Sérgio Cabral. É verdade, não, porque o Emílio, quer dizer, eu até confessei ali que se eu fosse cantor, eu queria ter a voz dele, né? Eu sou fã, um admirador dele. Admirador, e essa admiração acabou se transformando na amizade. Então, é um querido amigo. Além disso tudo, o Emílio é um querido amigo. E essa foi uma oportunidade da gente lembrar coisas, né, que ele poderia revelar para mim. E coisas que nós vivemos juntos, que foram muitos, né? Nós fizemos shows juntos algumas vezes. E então lembrar esse momento, que eu diria momentos felizes mesmo, momentos inesquecíveis, e que me deixam, sobretudo, orgulhoso, porque por ter passado por todos eles, porque eu tenho na conta realmente do Emílio como um dos melhores cantores brasileiros de todos os tempos. Sem dúvida. Eu tenho. É um craque. É verdade, aliás, a pergunta que eu fiz ao sair agora foi essa. É. Que o chamado cantor de voz bonita. Verdade. Que até década de 1950 e tal, era fundamental. Era fundamental. Era até o Orlando Silva, né? Francisco Alves, os cantores tinham que ter voz, né? Voz bonita. E esses cantores foram desaparecendo, e só tem o Emílio. O Emílio é o último dos moicanos, de voz bonita. Eu estou dizendo, e não é nem uma tendência da música internacional, porque a tendência no Brasil ela é sempre seguir os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, não, tem uma música moderna, moderníssima, tem cantores de voz maravilhosas, tem grandes cantores. Lá eles capricham, né? Mas aqui não aconteceu isso, que eu acho um mistério, eu acho uma pena, porque eu acho bom você ouvir um cantor que você está se deliciando com a voz dele. Bom, vamos fechar então esse nosso encontro ouvindo com Emílio Santiago, Saigon, de Cláudio Cartier, Paulo César Feital e Carlão. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar e esquecer de mim. Estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair com anoitecer. Olho pro céu e vejo como é bom. As estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon.